Barbosa, assim, é pátio em frente à EBTA, chama a torre, 608-6, para acionamento, se evitar. Autorizada, cruza direto. Ah, não estou em contato visual com contato radar com sua aeronave, estou em Minha Bravo. Mantenha a linha litoral 500 pés de aguarde. Mantenha a linha litoral 500 pés de aguarde. 4207, pronto para cópia. Azul 4207, Salvador, Santos Dumont, 360, nível. A primeira aerovia, piso 10. Decolada 10, primeira curva direita, peixeira saída da Euleda. Após Leda, voa direto, posição Bridge. Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, onde intercepta a rota, piso 10. 5163 no transponder, o controle em 120, décima 8, Azul 4207. 0 estabilizado, capa vista. Objeto 6740, continua a aproximação, guarda autorização para o pouso. Ajuste 1014. Ente aguardando 1014. De November Alpha, sol 241, autorizado backtrack, bate 4, aposta dobrando a pista. Torre de curva à esquerda, mantendo a proa 010, esquerda 010 para cruzamento do campo. 010, está iniciando agora, de imediato, visual para a aeronave no final da 10, estamos de abraço. Positivo, estamos de abraço, prossegue para cruzamento do eixo da 10, 500 pés, com a proa 010. 010, está fazendo o teste. Positivo, apenas um tráfego adicional, posição agora de 11 horas, descendo para 2.000 pés, uma interceptação de ILS. O TRIP 5220 reduza para aproximação, informe estabilizado, forma helicóptero entre Duna e Simbra, 500 pés não interferindo na sua aproximação. Está livre elétrico, informe estabilizado em redução para aproximação. Gente, está reduzindo, visual contrário com a nossa frente, reportará no ILS, o TRIP 5220. Positivo. Gente, Matheus Couto Costa, bom dia. 270, ponto cópia. Aperto. Bruno 270, Salvador Guarulhos, autorizado no nível 360, a rota é o Pesolo 21. Decola da 10, primeira curva direita, terceira saída da El Fogino. Primeira curva direita, terceira saída Arbor. Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, após Elefa, onde intercepta a Upzulu 21. 5411 no transponder e o controle em 120.8, por 1270. Tá, no fui LS, baixar travado, visão. Trip 5220, continua a aproximação, ajuste em 1014. Informa que a aeronave que procedeu formou bando de urubus a 1,5 mm para o externo, a 2.100 pés. O senhor encontrou alguma coisa por aí? Até agora no momento negativo, mas acho que está esperto. Trip 5220. Gente, trip 5220, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarda as instruções. Número 2 para pouso, gente. Mantenha inicialmente a proa norte e aguarde para prosseguir para o Serra Novena. Mantenha a proa norte e aguardando prosseguir para o Serra Novena. Positivo, agora o capitão da companhia faz prossegue 01. Bravo, chame a torre agora, 1862, então é minha Bravo. 1862, graça, boa tarde. Boa. Tango de Abravo. Prossiga, Tango de Abravo. Ah, 2 minutos para o pouso, Serra Novembro, bom agrado em mar. Aviante 6740, solo 245, direita, solo 1219. Direita 1219, aviante 6740. O TRIP 5220, autorizado pouso, pista na 0, vento 130 graus, 10 nós. 130 com 10, autorizado pouso na pista 10, o 5220. Bahia Alfa, reporte Andes, táxi Juliette. Táxi lento, previsto ao portão 02, que ainda se encontra ocupado. Táxi Bahia Alfa, previsto 2, táxi lento, Juliette 740. Azul 4207, com 69, reporte, com 23 horas, 23 horas, 23 horas, 23 horas, 350 Campinas, UPUB 069. 4207, vem ainda no ponto de espera, chama a torre 186, altímetro no 014. Azul 4060 até o portão 01, via Juliette, atendendo um colega da companhia no táxi. Portão 3095, aguarde no portão 02. India Delta Bravo, 3-0, Bianca, piscina 7, chame pronto. Tango, India Bravo, não há tráfego a informar. Vento 1-2-0-0-9, nós, reporte na sala. Tá lá, fala controlado, Tango, India Bravo. Então 3895, coordenação equipe de solo. Vai observar o Embraer da Azul parqueando na sua direita agora no 01. Assim que o mesmo finalizar o estacionamento, tem livre pushback no 02. Após o mesmo completar o estacionamento, à sua direita. Airline 5220, táxi via Alfa Kilo para o Pátio 3. Quando lá tem sinalizador? Alfa Kilo, Pátio 3, 6 Tango, India Bravo, sol 249, livre frequência. 77 no 05 para o pushback, estacionamento. No 77705, o portão da livre, portátil. Portátil ao táxi, foram 777. Azul 4207, 2-0, decolar, pistana 0, vento 1-2-0, graus 1-0, nós. Sentinho da Dua Nova, manter o ponto dispersa, manter o ponto da, na cabeceira no 7, aguardando. Tem tráfego da decolando da 1-0, com a saída da El. Aí um estimado de 3 minutos para evitar tráfego. Azul 4207, decolado aos 50, controle 120, decimal 8. 08, 4207. Zulu Salvador, bom dia, Zulu 4207, perfil da Tael, passando 1500 para 360. Bom dia, contato vigilante. Sete, 4207. K395 via Índia no ponto de espera, chama a tua 808, meia dúzia, o altímetro no 0 no 3, bom voo. Espera estacionamento no 4, voo 1270. 1270, aguarda. 4. Salvador, tá 3191, tá no seu posto, tá no seu posto. 319107, o portal tá livre, é por táxi. Afirmativo, objeto 6740, atendendo o banco da Gol, finalizando o curso, se tiver condições de ingressar via Juliette com segurança até o 02, está livre. Max Juliette Romeu, a intenção é sobrevoo no subúrbio, parque de Pituaçu ou avenida paralela, confirme se situa. Bravo, confirma a razão de subida empregada na decolagem. Sul? Apenas o setor aproximadamente liberdade. Centro de 950 LM, manter o capiteiro 1-0. Do sobrevoo liberdade, 500 pés de altitude, decolagem do 97, primeira curva direita, via litoral sul. Aciona 015 no transponder e o controle no 20.8. 10 graus, 1 no nós. Chame a torre, operacionamento táxi, 108.62 agora, Max Jet, Romeu, bom voo. Mike, já tinha o meu atendimento, chame pelo táxi. 90, chame Centro Recife, 125.45, alterno no 26.85. Rota pro Whisky 58. Decolagem da 10, primeira curva esquerda, perfil da saída, Fuca, transição Caju, 5412 no transponder, o controle em 1.20.8, 5728 da web. Índia Delta Bravo, decolar 254, controle 1-20.8. Bravo, para o controle 208. Controle, Salvador, bom dia, Papa Romeu, Índia Delta Bravo. Papa Romeu, Índia Delta Bravo, bom dia, contato radar na decolagem, sub mantém o nível 370, sai da PUCA. Para o 370, manter da PUCA, Delta Bravo. Táxi em frente, Índia, no ponto de espera, chama a tua 886, altímetro no 0, no 3, gol no 777. Pode pegar 108.000, agora no 77. Que marco bonito do puxo do 70, com 270? De 5 a 7 minutos, no máximo. Sim, 77. Controle Salvador, Guardião 02, outra vez de Pituaçu, visual com o carro. Guardião 02, chame a torre na noite decimalmente. Camarada, 118, será que foi o Guardião 02? Bunker e uniforme Delta, negativo, prossiga para este controle. Torre Salvador, Guardião 02. Prossiga, Guardião 02. É... Piazza, para retorno a Salvador, questiona pouso no pátio do Graé. Gente, Guardião 02, a presidente pesada para a Embraer, reporte na final. Gente, que dá presente, cruzar hoje a programação da 90, reportará na final do pátio Graé, Guardião. Então, 3295, cruzado com a pista na 0, vento 1 centena com 1 de nós. Livre decolagem na 0, 3295. Foi Mari, na chegada Mari, o ajuste em Salvador, 10 no 3. Índia Delta Bravo, submantém o nível 350 restrito pelo centro. Para 350, Índia Delta Bravo. Taxa 3191 com 193 a bordo, 3 horas e meia, alternando 5 Campinas. 3 horas e meia, Campinas, confirma o POB? 193. 193, ciente, da 3191 tem táxi via pátio Índia no ponto para chama Torre, saímos 862 e o altímetro no 0 no 3. Eu estado 613, pátio Índia, ponto espera 19,5, até mais, até daqui a pouco. Azul 4207, centro Recife, 125, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. Confirmar, frequente. 125, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. 251, 3325, azul 4207, frente. Boa. Puta. Viu? Coordenação equipe de solo, vai passar um Alfa 321 da TAM, sua cauda, em direção ao ponto de espera. Assim que o mesmo livrar, tá livre seu pushback acionamento 04. Liga na nave, 521 passar na Alfa de Itaguaí, tá livre, vai chamar pro táxi. Vai de zero. Submantém o nível 340, voe Elefa da presente. Obrigado, 340, direto Elefa, TAM 3895. Oscar uniforme Delta, voe a posição ETAP. Pronto. Autorizado a minha chamada pronta, não. Condições de manter 260 até a posição do, né? Gente, mantenha. Nós, reporte no solo. Reporta lá no solo, Guardião. O Maclete Romeu tá alinhado na 17 pronto para decolar. Gente, Maclete Romeu autorizado a decolar a pista 17, vento 1 centena com 0 nós. Autorizado, iniciando da 17 Romeu. Gente, então vai modificar as regras novamente. Gente. Gente, Guardião 02, o solo é 1500. Livro, livro frequência, bom dia. Romeu, fora. 12685. 2085. 08. 120, decimal 80. Mike, direto ao meu. Luna 777, pesado de colar, pistando 0, vento 110 graus, 10 nós. Próximo por espera, tá 3191, bom dia, Salvador. Mike, o TAM 3191, autorizado ali, mantém a cabeceira no zero. Ali, mantém no zero, 3191. 777, decolado aos Runa 501, no controle Runa 208. 208, né? Tá livre, Potax. Controle, boa, agora 777, decolado. Runa 777, contato radar na decolagem, se me mantém o nível 280, vou em Leda, da presente. 280, vai voar Leda, agora 777. Voa no 270, bom voo. E ainda vou te esperar 286, com 13. 70, boa tarde. Uniforme Delta, desse mantenha 2.000 pés, o ajuste no 0 no 3. Reporte estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0, ajuste no 0 da pista. Prossiga. Decolou da 97, a dando ela de parte do Sul, a intenção de voo é na Liberdade. Ciente, autorizado, reporte no local de sobrevoo. Autorizado, da presente pro da Liberdade, reportará no local de sobrevoo, Rondel. São 3895, Centro Recife no 260, alterno no 28, decimal 8. 260, 288, bom, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, Gol 270, ponto de espera da 10, pronto. 7, Gol 270, mantém o ponto de espera. 70. Tá 31912A, decolar, pista no 0, vento 120 graus, 109. Decolagem, tá 3191. Ilhéus, decola a pista no zero com a direita, espera da El Leda, Ilhéus, controle 1, 20, 8, assina 5413. Nem mantém no 0, 70. Acho que o uniforme Delta informa o tráfego na sua posição de 1 hora e 16 milhas. É um helicóptero, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Autorizado táxi, parte 1, fim de alfa, ponte para 286, que negar 1013, 5728. Parte 1, de alfa, 1013, 286, ponte 7728. 6 na meia, boa tarde, acena identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém nível 050, ajuste na 0 no 3. Salvador, tá 3191, decolando perfil da EL. 3191, contato radar, se mantém o nível 380, vou em Leda, atrás de Leda Bridge. Direto Leda, Leda Bridge. No 777, Centro Recife, no 25, decimal 1, no alterno no 33, decimal 25. 5-1, confirma a secundária. 1-3-3-2-5. 2-5-1-3-3-2-5, bora 777. 270, autorizado a decolar, pista no zero, vento 1, 2, 0 graus, 1, 3, nós. Esse é a decolagem, Golo 270, cabeceira lá zero. Avião 5728, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Mantendo no zero, 5728. Gol 1270, decolado 08, controle 120, decimal 8. 08, Marquê. Torre, Papa Romeu, Oscar, uniforme Delta, boa tarde. Boa tarde, acho que uniforme Delta, continua a aproximação, reporte, marcado externo, baixado e travado, ajuste 1013, aguardando pista livre. Positivo, possível cancelar e prosseguir para o 17? 7, após o hotel para o cancelamento do plano, acho que uniforme Delta. Sim, também ideal, se possível cancela da presente e ingressa na da base pela direita. Aí da água, Gol 2970. A 209, vai livrar o eixo de aproximação da 0 com curva esquerda e reportar para girar base para pouso no 17. Positivo, está livrando com curva esquerda e vai reportar para girar base, Oscar, uniforme Delta. O avião 5728, autorizado em decolar, pistão no zero, vento 120 graus, 1 nós. Decola 10, 5728. Se o Oscar uniforme Delta ingressa na base. Confio? Tá pronto pra ingressar na base, o Oscar uniforme Delta. Gente, autorizado, acho que o uniforme Delta é porte na curta final. Vai reportar.